Seus carinhos são minha vida e minha vida é você. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, Praião e Prainha, Minha Vida é Você. No próximo bloco eu vou conversar com a dupla Gilberto e Isaías. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não? Essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Como eu anunciei no início do programa, estou recebendo hoje pela primeira vez dois meninos lá de Itamarandiba, nas Minas Gerais. E o mais interessante é que eu, quando eles chegaram aqui, disseram que era de Itamarandiba, eu me lembrei que quando eu morei em Belo Horizonte na década de 60, quase 50 anos atrás, eu conheci o seu Niquinha, que era o prefeito de Itamarandiba, né? Os meninos não eram nem nascidos ainda, mas quando eles chegarem em casa, vão perguntar para os pais e para os avós, eles vão lembrar do seu Niquinha, que foi prefeito de Itamarandiba lá pelos anos 65, 66, 67. Eles estão lançando o seu segundo trabalho, é um trabalho religioso, um trabalho gospel, e eu vou receber com muito carinho no programa Gilberto e Isaías. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Obrigado pelo espaço aí que o senhor está nos concedendo, e por incrível que pareça, encontrou um camarada aqui que conhece a nossa história de Itamarandiba. Você vê, rapaz, esse mundo é pequeno demais, né? Rapaz, se eu tivesse aprontando aqui, você diria, rapaz. Você é o Gilberto ou Isaías? Sou o Gilberto. Então passa para o Isaías para cumprimentar o Isaías. Isaías, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa também. Muito obrigado. E prazer enorme estar aqui, uma alegria imensa. E não tem nem como explicar, né? Esse espaço que você está dando para a gente aqui. É muito bom, eu já estou agradecido. Como é que começou a história de vocês na música? Quem começou primeiro? Como é que se formou a dupla? Tem história já na família de vocês de música? Como é que foi a história de vocês com a música? Normalmente, na igreja evangélica tem muita música, né? Tem muito. Eu tenho irmã que é evangélica, eu vou de vez em quando lá na igreja Maranata, e tem uma banda sensacional, muita música e tal. Vocês começaram a cantar, foi na igreja? Comecei a cantar na igreja, eu comecei quando eu era pequeno sozinho, depois eu comecei uma dupla com um irmão meu, cantamos 5 anos, gravamos um disco, mas não deu certo. Ele cantava com o outro abandonou e foi para São Paulo, e ficou sozinho, fiquei sozinho. Começamos a cantar na igreja. Vocês já se conheciam? Conheci. Eram da mesma igreja? Da mesma igreja, crescemos juntos. Um dia nós estávamos em Vitória, no Espírito Santo, eles convidou, eu queria convidar a dupla aqui para cantar, e depois ele para pregar ainda. Falei, vamos embora lá. Chegou, nós cantou uma vez ali, fiquemos um ano sem cantar de novo. Ele foi para minha cidade, nós cantou na nossa igreja, pessoal, vocês têm que, a dupla tem que ser vocês dois, né, com o fulano. Começou ali, daí 60 dias nós já estávamos na estrada, e já com o projeto de CD primeiro, que é o Basta Você Crer. Os anunciadores, os anunciadores. Né? E graças a Deus deu certo, estamos aqui. No caminho, e lá vão rompendo. Vamos fazer assim, vamos ver como é que ficou a dupla. Eu vou trazer aqui do primeiro CD deles, uma música que foi destaque, uma composição do Daniel, e que tem a participação da dupla Daniel e Samuel, Gilberto e Isaías, Final Feliz. Pra que duvidar das promessas do Senhor pra sua vida, se não se cumprirem, não estão perdidas. De nenhuma delas Deus se esqueceu. Não se desespera, Deus não falha, isso é pura verdade. Ele sabe da sua necessidade e jamais pode esquecer um filho seu. Sei que não é fácil, mas vale a pena esperar. O tempo de sorrir já está pra chegar. A qualquer momento. E quando isso acontecer, a Deus agradeça. Não seja igual alguns que dele se esquece. Vamos passar. com a gente? Daniel, Samuel, deixa com nós. Eu sei que não é fácil, mas vale a pena esperar. O tempo de sorrir já está pra chegar a qualquer momento. E quando isso acontecer, a Deus agradeça. Mas depois da bênção dele, não se esqueça. Com o passar do tempo, Deus não te esqueceu. Repreenda toda dúvida agora. Se prepare para receber vitória. Quem espera em Deus tem sempre um final feliz. Não se desespere. Sua bênção vai chegar. Quem espera em Deus tem sempre um final feliz. Não se desespera, o que ele prometeu se cumprirá. No tempo certo sua bênção vai chegar. Quem espera em Deus tem sempre um final feliz. Um final feliz. Espera em Deus, tem sempre um final feliz. Você ouviu aí o final feliz do Gilberto e Isaías com a participação do Daniel e do Samuel. Esse foi o primeiro passo, né? Primeiro passo. E a igreja de vocês qual é? É a Assembleia de Deus da Missão. Assembleia de Deus da Missão, né? Pastor Geraldo Camilo. Lá de Itamarandiba. Itamarandiba. Presidente Anselmo Silvestre. Durante muito tempo, a música gospel, a música religiosa, só tinha espaço nos programas da própria igreja, mas depois, devagarinho, a coisa, eles foram expandindo, né? Algumas músicas fizeram muito sucesso, né? Alguns cantores gospel extrapolaram os limites da igreja. Verdade. Aqui no meu programa mesmo, para mim, eu não faço diferença nenhuma da música secular com a música gospel. Para mim, tudo é música, tudo e é toca música. Normalmente. Hoje, você já não tem mais essa dificuldade que tinha antigamente. Não, né? Esse preconceito acabou. Essa barreira foi quebrada, e para a honra e glória do Senhor, né? Porque e o pessoal na frente foi limpando os caminhos e foi quebrando as barreiras, e hoje nós estamos aqui atrás, mas lá vamos comendo a ramo como os mineiros. E uma coisa que eu ando muito por aí, eu já vi que toda exposição agropecuária hoje, todo aniversário de cidade, tem que ter o dia da música gospel. Eles estão lançando, né? O dia do evangelho, então principal abertura está sendo sempre os evangélicos. Agora, eu acho uma coisa que é mais uma barreira a ser quebrada. Eu acho que tem que quebrar essa barreira de não ter o dia do evangelho, porque aí você, de qualquer maneira, você está separando. O bom é você pegar uma dupla sertaneja secular, normal, e botar no mesmo show, cantando a música sertaneja e cantando a música evangélica também. Por quê? Duas coisas. Primeiro, que vocês vão atingir um público que normalmente não iria ouvir a música de vocês. Verdade. Então aí já tem uma expansão do universo de você levar a palavra de Deus para outras pessoas. Né? É verdade. E a juventude é sempre muito aberta a receber coisas novas, principalmente coisas de boa qualidade, né? Vamos mostrar, eles estão lançando, gente, hoje o segundo CD, que é Sem Explicação. E eu vou trazer a primeira música a composição do Júnior, essa música que faz parte do CD número 2 de Gilberto Isaías, Deixa Deus Te Usar. Seus profetas, mas tudo na hora certa, nada fora dos seus planos. Tem muita gente graúda, falando coisa absurda, mas existem os pequenos, esses Deus tá procurando. Deus dizia a Samuel, vai à casa de Jessé, unge o que eu te disser, não se iluda com a aparência. Beleza, mas por dentro com certeza somente eu posso ver. Se perseguido, mas nada pode deter. Trouxeram Abinadab e em seguida Eliabe. Depois trouxeram Samar, ainda não estava lá. Faltava o caçulinho, cuidava das ovelhinhas do campo a pastorear. Deus disse, é esse que eu quero, vai buscar e eu espero. Eu preciso abençoar. É o pequeno, é o mais moço, pode causar alvoroço. É esse que eu vou usar. Deus disse a Samuel, é esse que eu vou ungir. Deixa o povo falar, deixa o povo perseguir. Se Deus falou, tá falado, tá ungido e abençoado. Deus quer te usar assim, aqui, aqui. Deixa Deus te usar, deixa Deus te sacudir. Receba a unção de Deus, faça como fez Davi. Vai acerta o gigante, vai à luta e confiante que o gigante vai cair. Trouxeram Abinadab e em seguida Eliabe. Depois trouxeram Samar, ainda não estava lá. Faltava o caçulinho, cuidava das ovelhinhas do campo a pastorear. Deus disse, é esse que eu quero, vai buscar e eu espero. Eu preciso abençoar. É o pequeno, é o mais moço, pode causar alvoroço. É esse que eu vou usar. Deus disse a Samuel, é esse que eu vou ungir. Deixa o povo falar, deixa o povo perseguir. Se Deus falou, tá falado, tá ungido e abençoado. Deus quer te usar assim, aqui, aqui. Deixa Deus te usar, deixa Deus te sacudir. Receba a unção de Deus, faça como fez Davi. Vai acerta o gigante, vai à luz. Que o gigante vai cair. Vai acerta o gigante, vai à luta confiante. Que o gigante vai cair. Gilberto Isaías, deixa Deus te usar. Como é que é dois jovens, né, resistindo às tentações do mundo? Droga, mulherada, cachaça, farra, né? Tudo isso é muito atraente para o adolescente, né? É verdade. Qual é a proteção de vocês? Como é que vocês se livraram dessas tentações? Rapaz, é só oração, porque outra coisa não tem outra explicação. Porque a tentação existe. Não, muita, então a gente é oração e exemplo, né? Dos pais. Você falou uma coisa importante. Eu acredito demais na força do exemplo, rapaz. Eu acho que o exemplo. Porque aquele pai, aquela mãe que fala uma coisa e faz outra. Não tem exemplo. Não tem o exemplo, não vai ser seguida. Mas aquela que fala, aquele que fala e que pratica, pode ter certeza que aquilo ali vai frutificar e que os filhos. Eu sei disso porque às vezes acontece situação comigo assim que na hora eu me remeto ao meu velho pai, que já faleceu, já tem um bocado de ano. Eu me remeto, ele disse, não, meu pai me disse que a situação era assim, assim, assim, né? Verdade. Então, isso é fundamental. É fundamental, né? Porque a estrutura familiar, a gente tem que carregar ela e não esquecer, tá indo em frente, mas olha para trás, porque as coisas hoje não estão fáceis. Bom, deixa eu fazer o seguinte, nós vamos tomar um cafezinho, casa de mineiro tem que ter um cafezinho, nós vamos tomar um cafezinho e já já eu volto para prosear mais com Gilberto Isaías e mostrar mais duas músicas do seu novo CD. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Eu estou conversando no programa com Gilberto Isaías, dois meninos lá de Itamarandiba, nas Minas Gerais, que fazem um trabalho de música religiosa, de música gospel, e que estão visitando o nosso programa pela primeira vez, a Uda que trouxe eles aqui, né, para que eles pudessem mostrar ao Brasil e também ao mundo, que algumas emissoras de rádio de outros países transmitem o nosso programa. E pelo milagre da internet, hoje também não tem fronteira. Tem brasileiro no mundo inteiro assistindo a gente, ouvindo o nosso programa diariamente. Viu, o Gilberto Isaías? Essa semana passada, saiu uma pesquisa do Ibope Porque quando surgiu a televisão, pensou, aí o rádio vai acabar, agora o rádio acaba, né? É verdade. Aí quando saiu a internet, ah, agora o rádio acaba. Não acaba, saiu não. Uma pesquisa do Ibope, tem uns 15 dias, dizendo que 97% dos domicílios brasileiros têm televisão, 61% dos brasileiros têm o hábito de ouvir rádio todos os dias, e 47% tem o hábito de acessar a internet. Quer dizer, tem mais gente ouvindo rádio do que acessando a internet. Verdade. E a internet veio, na minha opinião, foi para salvar o rádio, porque hoje qualquer rádiozinha do interior, você pode estar em Tóquio, no Japão, que você acessa a minha rádio 95,5 FM de Coromandel, que você ouve ela lá no Japão pela internet. Verdade. Então, na verdade, o rádio, essa pesquisa veio apenas mostrar uma coisa que eu já sabia, que muita gente não sabia, e revistas semanais, apenas 3% da população brasileira tem acesso a revistas semanais. Então, para você ver a força do rádio, 61% ouvem rádio e 47% na internet. O povo está todo mundo na internet. Verdade. Né? Mas no rádio tem lugar que não tem internet, mas o rádio chega. O rádio, né, chega. Tem lugar que a televisão não chega, mas o rádio chega. O rádio, né, chega. Vamos fazer o seguinte, eu vou mostrar uma música aqui, mais uma música aqui, que é o título do CD, a composição do Gil Silva, Gilberto Isaías, Sem Explicação. Eu não sei o quanto tempo você ora, esperando alcançar uma resposta. Eu não sei. Eu não sei o quanto tempo tem chorado, noite afora na penumbra do seu quarto. Eu não sei. Eu não sei. Mas tem alguém que sabe tudo ao teu respeito. Tenho certeza que ele pode dar um jeito na dor que aflige e fere o seu coração. Só ele tem alívio pra curar o tédio e te fazer sorrir. A cura e o remédio ele tem pra ti. Amor sincero pra tirar a solidão. É a água do sedento pro faminto, ele é o pão. Quando falta alimento é o Deus da provisão. Quando não se vê saída, quando já se perde a vida, ele tem a solução. É oásis no deserto, é a luz na escuridão. Deus de longe, Deus de perto, forte sem explicação. Já determinou a hora pra entregar tua vitória, hoje mesmo em suas mãos. Eu não sei, mas tem alguém que sabe tudo ao teu respeito. Tenho certeza que ele pode dar um jeito na dor que aflige e fere o seu coração. Só ele tem alívio pra curar o tédio e te fazer sorrir. A cura e o remédio ele tem pra ti. Amor sincero pra tirar a solidão. É a água do sedento, pro faminto ele é o pão. Quando falta alimento é o Deus da provisão. Quando não se vê saída, quando já se perde a vida, ele tem a solução. É oásis no deserto, é a luz na escuridão. Deus de longe, Deus de perto, forte. tarde sem explicação. Já determinou a hora pra entregar tua vitória. Hoje mesmo em suas mãos. Eu mostrei aí Gilberto Isaías sem explicação. Como é que alguém quer, quem queira fazer um contato com vocês? Como é que acha vocês? Vocês estão nas redes sociais, telefone? Estamos, sim. Estamos no YouTube, estamos no YouTube, no Facebook. Facebook, esse trem tudo, né? Tá, Facebook, lá ele acessa lá Gilberto Teixeira. Gilberto Teixeira, que vai achar lá a música no YouTube, vai achar tudo lá, contato. É, e se tem... botar também, se entrar no Google e botar Gilberto Isaías, né? Sim. Agora, e telefone, tem algum desses telefones que está no CD aqui? Tem os dois aí, tem o Tim e o Vivo. Então anota aí, ó. O DDD é o 38-9182-4811. 38-9182-4811, esse aqui o que que é? É Tim. Esse é Tim. E o da Vivo é o 38-9816-7566. 9816-7566. Né, para você levar o Gilberto e Isaí. Vocês fazem show em qualquer lugar, exposição agropecuária, aniversário de cidade. Qualquer, né? Lugar. Igreja. As igrejas também. Igreja, né? Aniversário. Aniversário, né? Qualquer lugar que chamar, nós estamos lá. Festa de rico. Festa de rico, festa de pobre, qualquer lugar. Não, festa de pobre não tem música, não. Festa de pobre tem que suco. É pior, tem suco e biscoito. Tem suco e biscoito. Vamos mostrar aqui mais uma faixa. É, desse quem quiser o CD de vocês, como é que faz? Entrando em contato direto? Entrando com vocês. Em contato, a gente manda pra onde o pessoal pedir, vão no correio, porque nós não temos distribuidor ainda, mas... Não é só você, não, ninguém, não existe mais distribuidor, acabou. Então, acabou, é só ligar. Roberto Carlos não tem. Ligou nesse contato aí. Jorge Matheus não tem, ninguém tem, entendeu? Isso é o artista que tem que vender mesmo. Antigamente, a pirataria quebrou todas as gravadoras do Brasil. A EMI, a Sony, todas, a Warner, entendeu? Quando eu gravei na Warner, a Warner era um monstro no Brasil, entendeu? Hoje tem uma salinha desse tamanhozinho com uma funcionária atendendo, porque acabou. Os pirateiros quebraram. Antigamente, quem vendia 2 milhões, Zezé de Camargo e Luciano, vendia 2 milhões de discos. Durante muitos anos, eles nunca venderam menos de 1 milhão. Hoje, quando eles vendem 50 mil discos, eles soltam foguete e botam a mão pro céu. Misericórdia. Os pirateiros acabaram com tudo mesmo. Acabou. Né? Deixa eu mostrar aqui mais uma faixa desse CD número 2 de Gilberto Isaías. A composição é do Júnior, Eu Fui Comprado. Eu fui comprado, selado, lavado pelo sangue de Jesus. Eu fui comprado, selado, lavado pelo sangue lá da cruz. Amor. sangue de Jesus. Eu fui comprado, selado, lavado pelo sangue lá da cruz. Gilberto Isaías, eu fui comprado. Meninos, eu queria agradecer a visita de vocês, né, e desejar que vocês continuem. Vocês escolheram um caminho difícil, mas no caso de vocês aqui, vocês têm duas, têm duas vantagens. Primeiro, de fazer o que vocês gostam, que é cantar, e segundo, de levar a palavra de Deus, dois jovens, né, nesse mundo do jeito que está. É pesado. Porque eu vou dizer uma coisa para você, rapaz, eu já estou passando a régua, já fiz 64 anos, já estou passando a régua, já estou no lucro, né? É, o que vem é lucro. Mas agora eu tenho dó demais de quem está nascendo agora, rapaz. Rapaz, eu tenho... Eu nasci numa época boa demais, mas o trem está tomando um rumo... Muito esquisito. E se não for por esse lado, eu fico imaginando o seguinte, meu amigo, se fechasse as igrejas do mundo, isso aqui ia virar um Deus, trem... Não, não trem, dá nem para pensar. Um faroeste. Não, vira um faroeste, um bang-bang aí, que só é Jesus mesmo. Porque, porque você vê, com essa quantidade enorme de igreja, de padres, de pastores, de religiões de todos os tipos, porque para mim, Deus é um só, cada um escolhe o caminho chegar até ele. É verdade. Né? E você imagina, com esse tanto de gente rezando, ainda tem essa, o trem está do jeito que está. Se não tivesse, né? Nós estávamos perdido, porque... O negócio, o povo lá vai só de mal a pior, não tem melhora não. É verdade. Então que Deus ilumine vocês, a dupla Gilberto e Isaías, para que vocês possam levar por aí alegria para esse povo que está precisando tanto, e levar também a essencial, indispensável palavra de Deus. Né? Muito obrigado a você, muito obrigado ao Gilberto, muito obrigado Isaías. Né? Quero agradecer os meninos também que estão dando essa força aqui no Brasília, aqui em Goiás, o... Pastor Cavalcante, a o pastor já virou freguês aqui, né? já trouxe outra turma aqui. Agora é. Então, e a Uda também, né, que está visitando a gente. O Arius também, o esposo da Uda, então, são gente de casa, então, já. Né? Sucesso para vocês, muito obrigado pela visita. Deus abençoe o senhor. E eu vou lá soltar vocês, porque eu tenho um cachorrinho ali, que se eu não for lá soltar, vocês têm que posar aqui em casa. Você está ouvindo o programa Clayton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Clayton Aguiar. Olha, você que é promotor de eventos de qualquer lugar do Brasil, anote aí o telefone da RBM Música, 61-9981-3601. 61-9981-3601. De repente você precisa de um show na sua cidade, a RBM tem um show do tamanho do seu evento, viu? Você pode contratar o show da Márcia Ferreira, Eliane e Samuel, Djalma Lima, Wagner Simão, Edelson Moura, Rael Braga, Sula Mazurega, Chico Rei Paraná, de Paulo e Paulino, Cleiton Aguiar e Amado Batista. É só ligar 61-9981-3601. O nosso e-mail é rbmmusica@gmail.com. A dica de hoje é uma dica de bem viver, para você levar uma vida de uma forma mais saudável, né? Uma coisa que eu aprendi com meu amigo Simão Sarkis é você colocar uma balança ou no banheiro ou no seu quarto de dormir. Quando todo dia, a hora que você acordar, você pesa. Você pesa de manhã e você pesa à noite. Para que isso? Porque se você engordar um pouquinho, no outro dia é só você diminuir o que você comeu. Porque se você deixar engordar muito para perder, aí é complicado. Mas se você acompanhar, todo dia você pesa de manhã e pesa antes de dormir. Aí você vai ver que você, ó, engordei meio quilo hoje. Aí você dá uma segurada, em dois, três dias você perde aquele meio quilo, entendeu? Porque o seu peso oscila constantemente e você fazendo isso, você vai controlar melhor a sua dieta no dia a dia, viu? Outra coisa, transforme o seu jantar em um evento. Coloque engraçado que eu faço isso aqui em casa. Às vezes eu almoço sozinho aqui em casa, mas não tem esse negócio de servir no prato. Não, eu coloco tudo numa vasilha, preparo a mesa, sento sozinho, mas eu tenho todo aquele ritual, né? Porque a gente começa a comer com os olhos. A comida começa a ficar gostosa a partir do momento que você tem uma mesa bem colocada, pratos bonitos, talheres bonitos, né? Nós merecemos esse momento, que é o momento sagrado da refeição, viu? Então transforme o seu jantar em um evento. Arrume tudo direitinho, né? E isso é um truque que ajuda comedores e bebedores crônicos a prestarem atenção à comida em vez de consumi-la com aquela voracidade conhecida, né? Outra coisa, beba com moderação. Eu fui mais radical, eu não bebo nada, né? Não tem 44 anos que eu não coloco uma gota de álcool na boca. O álcool é muito calórico. Além disso, ele eleva o risco de pressão alta e aumenta os níveis de triglicerídeos. Evite o álcool e o fumo. O fumo, então, olha, é um negócio... Eu não sei como é que ainda tem gente que fuma, sabendo que todo fumante, vai, se ele não morrer antes, ele vai terminar com câncer de pulmão, né? Então, para com essa história de fumar, que isso só dá prazer para o dono da empresa de cigarro, viu? E outra coisa, sempre que possível... Substitua os alimentos que são ricos em gordura por alimentos magros. Coma cereais, leite desnatado no café da manhã. Ao invés de você tomar torrada com manteiga, você come a torrada sem a manteiga. Ao invés de você comer bacon com ovos fritos na manteiga, você prefira frutas, né? Se você arranjar um tempinho, você coma com calma, com tranquilidade, né? Respeitando aquele momento. Então, e outra coisa, não deixa você ficar com muita fome, não, porque aí você vai chegar e vai encher uma pratada e vai comer, né? E outra coisa boa, durma bastante. Eu não resolvo com menos de 8 horas, eu durmo 8 horas por noite. E eu contrario todas as histórias, é porque quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai precisando de menos sono. Eu quanto mais velho, mais eu durmo, né? E outra coisa, aprenda técnicas para administrar o seu estresse. Não tem como fugir do estresse, né? Então, se você gostar, você joga futebol, pescar, nadar, bater papo com os amigos, aquela cervejinha controlada de final de tarde, né? Alguma coisa que você vai inventar para você administrar o seu estresse. E olha, reserve 5 minutos por dia para você ficar quietinho num canto, em silêncio. Eu acostumei a isso, eu não dava conta disso não, eu acostumei, você pode acostumar também, viu? Então essas são dicas de bem viver, que se você seguir, com certeza, a sua vida vai ficar muito melhor. Hoje ele está fazendo aniversário, a melhor maneira de se homenagear um artista é botar ele para cantar, né? Fábio Cavanha, com a participação de Dominguinhos, Verso Sincero. Se você soubesse que eu ainda canto por você, se você soubesse que eu ainda espero pra te ver, queria dizer que quando eu penso em você, sinto macio e doce dos seus beijos, e a rosa vermelha que ainda vejo se abrir tão bela em flor, só pra te ver sorrir. Teu jeito tão menina de contar teus medos, o mundo que gira enquanto escrevo verso sincero sem você, vou sem ter hora de partir. Ah, se você soubesse que eu ainda canto por você, se você soubesse que eu ainda espero pra te ver, queria te dizer que quando eu penso em você, eu sinto macio e doce dos teus beijos, e a rosa vermelha que ainda vejo se abrir tão bela em flor, só pra te ver sorrir. Teu jeito tão menina de contar teus medos, e o mundo que gira enquanto escrevo verso sincero sem você, vou sem ter hora de partir. Cantando um amor que é todo seu, não canso de lembrar de um tempo que ainda é meu, ou se perdeu quando o sol saiu no mar. eu canto um amor que é todo seu. Não canso de lembrar de um tempo que ainda é meu ou se perdeu quando o sol saiu. Ah, se você soubesse que eu ainda canto por você. Se você soubesse que eu ainda espero pra te ver. Queria te dizer que quando eu penso em você, o aniversariante do dia, Fábio Cavanha, com a participação do meu saudoso amigo Dominguinhos, Versos Sinceros. No Cantinho do Rei, essa música aqui fez um sucesso danado. Isso aqui é da década de 60 ainda, né? Roberto Carlos, É Proibido Fumar. É proibido fumar, diz o aviso que eu li. É proibido fumar, pois o fogo pode pegar. Mas não adianta o aviso olhar, pois a brasa que agora eu vou mandar, nem bombeiro pode apagar. Nem bombeiro pode apagar. Eu pego uma garota e canto uma canção, e nela dou um beijo com empolgação. Do beijo sai faísca e a turma toda grita que o fogo pode pegar. Nem bombeiro pode apagar o beijo que eu dei nela assim. Nem bombeiro pode apagar. Garota pegou fogo em mim. Sigo incendiando bem contente, feliz, nunca respeitando o aviso que diz que é proibido fumar. Que é proibido fumar. E nela dou um beijo com empolgação. Do beijo sai faísca e a turma toda grita que o fogo pode pegar. Nem bombeiro pode apagar o beijo que eu dei nela assim. Nem bombeiro pode apagar. Garota pegou fogo em mim. Sigo incendiando bem contente, feliz, mas nunca respeitando o aviso que diz que é proibido fumar. Que é proibido fumar. Que é proibido fumar. Que é proibido fumar. No Cantinho do Rei, recordei um dos seus grandes sucessos, É Proibido Fumar. A lorota boa de hoje, quem me mandou foi a minha amiga Jane Betzinger, lá de Wetzikon, na Suíça. É, mulher inteligente é fogo, viu? Diz que um casal saiu de férias e foi para um hotel fazenda. Aí o homem gostava de pescar de madrugada e a mulher gostava de ler. De manhã, o marido voltou da pesca e resolveu tirar uma soneca. Apesar de não conhecer bem o lago, a mulher decide pegar o barco do marido e ler lá no lago. Ela navegou um pouco, ancorou o barco e abriu o seu livro. Nesse momento, chegou o guarda do parque no seu barco, parou ao lado dela. Bom dia, madame. Bom dia, o que você está fazendo? Ele falou, o senhor não está vendo? Eu estou lendo um livro. Olha, a senhora está em uma área restrita em que a pesca é proibida, ela informa. Ela disse, mas eu não estou pescando, eu estou lendo. Eu sinto muito, madame, mas estou vendo aí que a senhora está com todo o equipamento de pesca. Pelo que sei, a senhora pode começar a pescar a qualquer momento. Se não sair daí imediatamente, terei de multá-la e processá-la. A mulher respondeu: se o senhor fizer isso, eu terei de acusá-lo por assédio sexual. Aí o guarda assustou e falou assim: mas eu nem toquei na senhora. É verdade, mas o senhor tem todo o equipamento e, pelo que eu sei, pode começar a usá-lo a qualquer momento. Tenha bom dia, madame. Foi embora, é claro. Na moral da história, nunca discuta com a mulher que lê. Certamente, ela pensa. E aí é um perigo, meu amigo. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Esse final de semana vai ter muita festa pelo Brasil afora, viu? Sexta, sábado e domingo. Aniversariando a Jane Souza, Assis Cruvinel, Terezinha Maria de Oliveira, Isaac Bispo, a Lurdinha dos Santos, Vitor Bortolazzo, Gisele Mahani, a Gláucia Maria, Lívia Dias, Zenaide Rocha, a Vânia Mara, a minha querida amiga Luciane Andrade, o grande comunicador lá de Patos de Minas, Gui Boaventura, o Higínio França de Brasília, da Casa da Moldura, Josefa Cleide, o grande cantor e compositor Léo Campos aqui em Brasília, a Edna Maria de Deus, Jéssica Venceslau, Maria Inácio, Lisandra Mendes, Aldenora Messias Barbosa, grande radialista lá de Rialma, no estado de Goiás, o Caprichinho Silva, Silene Freitas, Rosana Pereira, Andréia Marra, Fábio Cavanha, grande cantor e compositor, Jaqueline Pontes, ao Clay Ribeiro e o cantor Tiago Sodré. E você que está de aniversário hoje, eu não estava sabendo. Sinta-se homenageado, desejo a todos vocês muita paz, muita luz, muita saúde. E a oração de hoje ela vai ser diferente, porque a oração vai ser cantada. Paulo Henrique, oração de São Francisco. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Faz de mim um instrumento de tua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde há ofensa, que eu leve o perdão. Onde há discórdia, que eu leve a união. E na dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. No desespero, esperança. Onde há tristeza, que eu leve alegria. Onde há trevas, que eu leve a luz. Que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido. Faz com que eu procure mais amar do que ser amado, porque é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. É morrendo que se vive para a vida eterna.

que de pé me aplaudia esta estranha solidão. Já foi muito discutida, pois só vejo a luz da vida no sorriso de Maria. Tenho alegria, mas faz tempo, não um ano, que eu sofro assim calado. Vejo o mundo estampado no sorriso de Maria. Tudo mal nascia, os vencidos bem tristonhos falam mal daquele charme, mas só elas ouvem dar o sorriso de Maria. Relembrando Goiás, Durval e Davi, Sorriso de Maria. Na próxima segunda-feira vai ser um momento muito importante da minha vida, porque eu estarei de volta com o meu programa lá em Coromandel. Durante algum tempo, o meu programa passou na Gerais FM, mas quando saiu a notícia de que eu tinha ganho uma emissora de rádio, o pessoal da Gerais achou melhor tirar o programa de rádio. A cidade se revoltou, porque, graças a Deus, era o programa de maior audiência da Gerais na época, né? E agora, depois de tanto tempo, nós estamos com a nossa própria rádio lá em Coromandel, a 95 FM, a propriedade do meu irmão Wellington Aguiar e minha, e nós vamos, na próxima segunda-feira, iniciar a apresentação do programa Cleiton Aguiar, do programa da Márcia Ferreira, do Edelson Moura, vários programas da Rádio Estúdio Brasil, né? E é muito gratificante para mim voltar ao ar em Coromandel, e dessa maneira, né? Numa emissora de rádio que nós esperamos 25 anos para conquistar e que, graças a Deus, estava reservada para nós, né? Isso é muito importante, é um momento importante na minha vida e na vida do meu irmão, o Wellington Aguiar, também. A frase retocável do programa de hoje é de Bruce Lee: todos os tipos de conhecimento, em última análise, são autoconhecimento. É a frase irretocável de Bruce Lee. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla João Márcio e Fabiano. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Toda terça-feira, às 11 horas da noite, com repeteco no domingo, às 10 horas da noite, o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar, da Rede Brasil de Televisão. É um programa de entrevistas, que nós entrevistamos políticos, desportistas, empresários, artistas e pessoas anônimas que tenham uma boa história para contar. Nós estamos no ar desde setembro do ano passado. Graças a Deus, hoje é uma das maiores audiências da rede, embora seja um programa franciscano, absolutamente simples, né? Toda terça e todo domingo, programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de Televisão. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla João Márcio e Fabiano. Olha o gol! Olha o gol! We'll be right back.